Salve, salve, estamos aí lançando aí o primeiro programa, podcast, seja lá como quiserem chamar, dessa bagaça aí. A ideia é ser uma espécie de audiozine, né? A gente vai ler alguns zines, comentar sobre ele e talvez, provável, sim ou não, vai depender do contexto do zine, se for necessário, se der vontade também, fazer uma crítica, autocrítica, quando for no caso zines meu, né? Questionamentos, ou somente falar sobre. A ideia inicial é essa. E rolar uma trilha sonora, né? A ver no contexto do zine, da época talvez também, né? Que vai rolar uns zines antigos, novos, atuais, né? E vamos de acordo. A princípio vou começar por meus zines e depois, conforme for rolando, a gente vai vendo o que vai fluindo. Talvez role alguma pessoa de comentar que produziu o zine, alguma entrevista, alguma coisa do tipo. Vou começar pelo zine Direito de Protestar, que foi um zine que eu fiz, que foram até 8 números, né? No caso, eu vou começar pelo último número, que eu acho que é o que vale também o que eu tenho também, né? Porque os outros números eu não tenho mais, os originais. Até sei quem pode só ter, mas não me interessa muito. Esse já me interessa mais, tá dentro de uma ideia que eu tenho mais afinidade até hoje, assim, né? Apesar de eu ainda não me afirmar como algumas coisas que estão escritas no zine, né? Mas é o que eu acho que tem a ver com o que eu penso até hoje, né? Assim, o que eu fui construindo até hoje para o que está hoje. Isso aí foi feito em outubro de 2000, mais ou menos, né? Foi o último número, número 8. E desde então eu não fiz mais zines com séries assim de mesmo título, né? Eu comecei a fazer em 1998 e esse foi o último número em 2000, né? Depois decidi não fazer mais zines com continuações, sempre em formatos e estilos diferentes, abordando temas variados que tinha e tem dentro da esfera punk, né? Nele tem um texto introdutório, editorial, algumas frases, um texto contando a história da Moderate Liquidation, ou Moderate Liquidarum, né? Uma poesia e algumas fotos da época, 6 páginas, em uma folha de ofício, frente e verso, dobrado em 6 partes. A capa desse zine tem Direito de Protestar grande em cima, assim, né? Com uma colagem, né? Manual, assim, e aí Direito de Protestar, zine, ano 3, número 8, outubro de 2000. E é Trash Susta, e aí é um desenho Trash Susta, né? Acho que Trash em cima, Susta embaixo, um punk com a cara dentro de uma lata de lixo, essas latas de estilo desenho animado, né? Aquele desenho animado, aquela lata de lixo redonda de ferro com uma tampa, com uma alça assim, né? E o punk enfiando a cara ali dentro, né? Que eu acho que é do Valdeci, né? A primeira página começa com o editorial, né? Uma colagemzinha em cima. O zine é todo de colagem, né? Aquelas colagens de tirinha, né? Escrita na máquina de escrever, né? Aí vem a colagem primeiro Nihil, Punk, Noise. Depois o editorial. Editorial, Resistência Punk. Tá resumido aí o que tem sido na prática ultimamente, com todas as dificuldades, continuar produzindo esse zine, me manter firme nos meus ideais, vivenciando punk no dia a dia e cada vez com mais ódio no coração. Mas tá aí, saiu o número 8. Totalmente reformulado, mas culturalmente punk, mais marginal. Já não acredito mais em certas coisas como no passado, não acredito mais no punk como um agente transformador social, e sim como um agente destruidor, propagador de ódio aos valores morais dessa sociedade arcaica, retrógrada e opressora. Ao contrário do que muitos podem estar pensando, eu não deixei de ser anarquista. E como sempre foi, mesmo não sabendo, continuo assumindo uma postura anarcopunk, pois continuo acreditando que o anarquismo é viável, mas colocá-lo em prática é que é a questão, se inserindo ou destruindo toda essa bosta que está aí. Acredito que o punk é a pedra no sapato da sociedade. O punk é o ódio, é a subversão. E por mais que alguns torçam o nariz, se espermeiem, rolem no chão, rosnem, o niilismo, tanto quanto o anarquismo, está na essência do punk. Nosso visual e nosso som denunciam a podridão que nos cerca. e por isso não queremos nem pretendemos nos inserir. Somos e pertencemos às ruas. Enquanto existir um jaco revitado vagando pelas ruas, estaremos infernizando a moral burguesa e religiosa, peidando, escarrando, mijando, arrotando, cagando, gozando e protestando. Somos anarquistas, niilistas, anarcopunks, punks as fuck, punks hardcore, crust, noise, how. Panti, panti, panti, panti. Somos punks. Feito ao som de Kaos, aos Rotten, Yatos, CFDL, Freezing Lice, Umber Riot, Resist, Los Crudos, Dom, Pride Citizen e Discharge. Nesse editorial aí embaixo tem uma foto minha, assim, né, de jaco, assim, no canto. Depois tem mais uma frase na segunda página, que são duas páginas, que pega o editorial, as duas primeiras páginas, né? Tem uma foto também na segunda página do Ratão, que era um punk que eu tocava na RNS, né? Que era o vocalista da RNS, eu era o baixista, ele era o vocalista. Embaixo tem uma outra foto, que era num show do RNS, se eu não me engano, no bar da Sônia, que era um bar que rolava uns gigs punk e uns sons underground, né? Na Mesquita, na Baixada Fluminense. E aí tem mais uma frase, né? O punk não é, eu nunca foi um movimento musical. Um dia que for, deixarei de ser punk. Narcopunk. Just come here, but it was too. próxima página, é Moderate Lifetahum, a história, né, é um release, história da banda. O ano é 1980, e no subúrbio de Malmo, num lugar podre, estão Per, Patrick e outros dois caras. Eles estão se batendo, tentando tocar seus instrumentos. Per na guitarra e Patrick nos vocais, berros. Eles estão chamando a banda de Moderate Lifetahum. Em 1981, Per e Patrick começam a tocar com outras bandas hardcore e Malmo, várias novas bandas como RP Savage, Cell 13, Black Uniform, Sterilla Stensler e muito mais. Eles acham Sammy Bass e Stefan Bruns e Druns. Tem uma banda chamada Rajnubstans. Nossa, que nome complicado. Músicas como Tio Tima, Branda Série são escritas, a banda avança, exceto Sammy, que perde totalmente o interesse pelo punk. No começo de 1982, um amigo de Stefan, Cliff, começa a tocar bass. A banda ensaia duas vezes numa fazenda de porcos em Svinkista e faz uma gig caótica em Malmo com bandas como Disaster e Rajnubstans. No mesmo ano, ML, Moderate Lifetahum, vai para o estúdio Starbreak e grava os sons Nitide, White Rasta, Hiroshima, Marionettes e Kedjo, Prog de Del, Branda Célia, Tio Tima e Enola Gay. Essas músicas terminam em várias fitas e algumas músicas até tocam na rádio e mais pessoas começam a ouvir ML. Em algum período de 1983, Patrick sai da banda e Toby entra no lugar dele. Há mais pessoas indo aos seus shows. Continua na próxima página. Eles tocam como atração principal no Malmo Folket Park duas vezes no mesmo ano. Eles não tocam mais sons como Kuknash, Dodra Jandvaldica e Ruga Otsla. Em 83 vão para o estúdio de novo e dessa vez gravam os sons Nita de Tio Tima, Enola Gay, Spangled, etc. Esperam botar num vinil, mas estão sem grana. Uma semana depois de gravar o EP, a banda vai para Victoria Theater e gravam num estúdio móvel os sons Kotschhuber, KKK, Sne 63, Antiflag, SPD e Valdit. Os sons saem tão bons que eles começam a brigar para escolher que sons pôr no vinil. Depois de uma semana, o som Antiflag saiu em tape. Muitas pessoas ficaram zangadas com o nome do som Antiflag, entre parênteses, anti-gay, e perguntavam a eles se odiavam gays. Numa entrevista, Per disse que aquela era uma fita anti-sig. Interrogação. Que inferno, não damos a mínima para isso. É uma música sobre estimulação sexual. Ou chupe aqui. Outra letra que as pessoas se interessavam foi Rothschild, onde a banda dizia quanto odiava os nazis. Depois de algumas gigs, o ano era 1984, Stefan sai da banda, mas a banda acha outro baterista rápido. Estão tocando em mais gigs e tem planos para mudar o nome só para Lifetahum e fazer músicas em inglês. E fazem faixas como Soldier e outro Fear. E no fim de 64, Cliff e o batera saem da banda e ao mesmo tempo sai o EP. Toby e Per continuam enquanto outros entram e saem. 1985, a banda acaba. God is a fucking lie. Bye. Então são duas páginas para essa release história do modo de Elastic Room. E aí tem na primeira página tem um desenho que é do mesmo punk, que do desenhista da capa, que é uma mina punk de cabelo espetado com a camisa de desordem, o cinto arrebitado. Né? Na segunda página da release tem uma foto minha também, de jaco, né, Jizu e tal, na época. E um outro desenho do mesmo desenhista. Também, que é um punk também de jaco arrebitado, com uma lata na mão, provavelmente cerveja, né? E o cabelo um moicano, né? Com uns spikes, assim. E a última página tem uma frase, né? E uma poesia. Uma escrita, né? Da época, né? Uma poesia que depois virou um som do RNS, mas aí eu já tinha saído da banda, mas aí já tinha lançado essa letra pra virar um som do RNS na época. Até foi gravado numa coletânea, uma coletânea narcopunk da época, que saiu um pouco depois disso aí, desse zine aí, dessa época aí, Aliança Libertária. Saiu lá dois sons, os últimos dois sons da RNS que eu me lembro, assim, né? Mas aí eu já tinha saído da banda. Então, aí vem a frase, tem um desenho de um punk também, do mesmo desenhista da capa, que é com os cabelos espetados também, uns piercing na cara, na sobrancelha, no nariz, na orelha, o jaco arrebitado e um cigarrinho suspeito entre os dedos, né, que provavelmente é uma maconhinha. Viva a filosofia marginal, viva a anti-arte, viva a contracultura, viva o punk. Aí a poesia, punks de ódio. Ódio e fúria são os sentimentos que correm pelo meu pensamento. Total desespero é o que sinto. Sinto isto não pelo mundo e pela sociedade em si, mas no total caos que aqui se transformou. Não vejo saídas do labirinto da morte em que o homem pôs o mundo. Apenas vejo à minha frente mais desgraça e a outra violência cometida por todos em cada esquina dos centros urbanos. Minhas narinas ardem mais e mais a cada folha de papel produzida pela PSA. E as minhas esperanças vão morrendo a cada dia, tornando-se tão fracos como crianças raquíticas com barrigas estufadas de vermes. Olhem bem e veja, não há saídas. Quem poderia reverter isto e tirar nosso mundo desse fosso? Vírgula. Deus? Interrogação. Ha ha ha ha ha. Ocupa e resiste. Fuck the Nazi Prodigy. É uma arte no finalzinho dessa poesia, com um narigudo com um cigarro na boca, com uma suástica e um cifrão de dinheirinho, né, no sua roupa terno, né, essa porra aí. E aí é esse o zine. São 8 páginas, né? Não, 6 páginas, né? Dobradinha no, né, no ofício, uma 4, né, dobradinho em 6 partes, né? Ele é fininho, né? E todo feito à mão, pintado também, ó, pra ficar de fundo preto, né? Pintei a caneta, ele na época, assim, toda a folha, né? Pra poder fazer as colagens por cima. E colhi as tirinhas todas e os desenhos, as fotos, né? Tem uma foto ou outra que tem no zine que tá apagadone, não dá mais pra entender o que que é. Mas é um zine bem, bem curtinho, mas, né, expressa bem o que eu pensava na época, assim, né? Foi um pouco antes de eu começar também, né? Tem até as frases assim, Ocupa Resiste, quando eu comecei a colar nas Ocupas, né, na época. Pouco antes disso, na verdade, né? E foi o primeiro zine que eu levei assim pra rolê de Ocupa, foi esse aí, né? E aí eu fui espalhando ele por aí, né? E aí depois disso eu comecei a fazer zines sem continuações. Esse aí foi o primeiro e o único, na verdade, que eu fiz com continuações. Antes disso eu tinha feito alguns outros zines, mas com uma questão underground, né? Que na época, assim, quando eu tava começando lá, por uma volta de 97, que eu tava começando assim, fazer zines, né? E aí eu fazia uns zines ainda voltado mais pro underground, assim, falando sobre várias coisas do underground. E eu cheguei a fazer um outro zine, que na verdade era para ser um zine coletivo, chamado Intifada, que foi um pouquinho, né, um pouco mais ou menos nessa época, 99, que eu não, também não tenho mais, e era para ser um zine coletivo, esse é um zine anarquista, né? Que era uma tentativa de um coletivo que a gente estava tentando fazer aqui, uns pessoal daqui de perto, aqui uns punk daqui, anarquistas, Treyed, estava tentando fazer a União Libertária da Baixada Fluminense, né, o LBF. Mas não vingou, acabou saindo dois números do zine, eu acabei fazendo tudo sozinho, na verdade, né? Juntei alguns textos das pessoas, mas na verdade eu fiz o zine todo sozinho. Mas eu não tenho mais nada sobre esse zine, não faço ideia quem tem. Get out of my way! Tchau, Margot. Esse zine tá disponível para quem quiser baixar ele, quiser dar uma conferida, tá lá no meu blog, Publicações Marginais, wordpress.com, Publicações Marginais com K, Publicações com K, publica, né? E é o WordPress. Ele também tem no Blogspot, só que no Blogspot ele tá desatualizado. Talvez mais pra frente eu volte a atualizar ele, mas com postagens novas, né? Que no, nesse do WordPress ele tem mesmas postagens que tem no Blogspot, mas outras novas. Eu parei o Blogspot e continuei, né? Adicionei todas as postagens do Blogspot lá no WordPress e continuei botando novas. Só que talvez eu pare no WordPress por causa de questão de espaço e volte pro Blogspot, só que aí eu não vou adicionar as postagens que não tem. Vou manter o WordPress para algumas coisas menores e vou depois continuar fazendo no Blogspot ou criar um outro. Talvez estava pensando no NoBlogs, né? Que é também de software livre e tal. Tenho evitado, tentado diminuir de usar as big techs, né? E aí eu vamos ver. Aí quem quiser interesse no zine, tem esse e outros zines lá, que provavelmente mais pra frente eu vou fazer também um programinha sobre cada zine aqui. Alguns que forem muito curtos, talvez faça um programa para mais de um zine, mas a ideia é ser um por programa. E assim que eu fizer talvez eu faça uma série com meus zines e depois eu venha vir com um série com os zines de outras pessoas. E aí eu vou tentar talvez fazer uma cronologia seguindo pelo meu blog, pelas postagens que eu faço lá e vou vendo na ordem, ou que for mais relevante pra mim, que eu achar que tem a ver no momento, né, pra dar continuidade no contexto aí que tá rolando do programa, né? E vai ser mais ou menos isso. Então, e aí o zine é esse. Eu vou fazer mais umas, eu vou, quer dizer, botar mais uns sons pra rolar agora, pra dar mais uma, né, uns sons mais a ver com o que eu ouvia na época, assim, né, que eu coloquei aí até agora, assim, né, e vou voltar pra fazer mais umas considerações sobre o zine, contextualizar também a época, como eu cheguei nesse zine, e botar mais uns sons depois. Yeah. is also punk rock song called Punk's Rules. Well, let's go back in. Thank you. Então, quando eu comecei a produzir o Direito de Protestar, o primeiro foi lá em 1998. Eu me lembro que eu tinha um emprego, e aí foi meu primeiro emprego, né, na minha vida, né? Eu, um dos únicos, na verdade, né? Sempre fui autônomo, mas nessa época era um empregozinho maneiro e eu tinha uma hora e meia de almoço e eu comecei a fazer um zine, assim, no intervalo do almoço, né? Todo dia eu ia lá, fazia umas colagens, montava o zine, enviava por carta, e aí eu fui fazendo, no primeiro ano eu fiz uns dois ou três zines, né? Aí depois que eu fui diminuindo a frequência, mas nesse ano aí foi mais produtivo por causa do trampo, né? Eu tinha esse intervalo, assim, uma hora e meia de almoço, né? Aí eu sempre dava uma cochilada, depois ia e tinha a questão da Xerox que tinha no trampo, né? Que eu conseguia imprimir um monte de coisa lá, xerocar um monte de coisa lá, né? E aí eu ficava nisso todo dia que eu ia pro almoço, eu ia lá e ficava fazendo bagulho e tal. Aí fui fazendo as coisas. E aí foi eu, nessa mesma época eu tocava na banda RNS, que eu comecei a tocar no RNS no final de 97, pra início de 98. E aí foi as duas coisas. A gente sempre ensaiava lá no. E aí eu divulgava, né, RNS, a gente sempre ensaiava lá no Morro da Largatixa, e aí eu divulgava RNS no Zine, né? E outras bandas da galera que tinha na época, mas era um zine meio underground, assim, né? Não era só focado na cultura punk, né? E aí, eu sempre tava divulgando os zines por aí nos shows da RNS, né? Que a gente tocava tudo que era canto do RJ, assim, né? E aí, principalmente na Baixada, onde a gente tocava mais era aqui na Baixada, né? Caxias, São João, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Pavuna, e a gente também tocava pro subúrbio do Rio, vários lugares, né? Zona Norte, Zona Oeste, principalmente pro Zona Oeste, Zona Norte, né? No centro também a gente tocava bastante. E aí foi indo, né? Durante os anos que tocava nessa, fui produzindo esses zines em Direito de Protestar, né? Com outros projetinhos paralelos. Tinha uma outra banda, projeto paralelo lá no Morro da Largatixa, que eu não lembro o nome, que era junto, que era. Que era de lá tinha a Repressão Social e o RNS, né? A gente ensaiava lá todo final de semana. E o Repressão Social, o vocalista era baterista da RNS. E tinha esse outro projeto paralelo aí, que eu não me lembro o nome, mas era um projeto paralelo voltado a tipo, natureza, né? Falar sobre as questões da natureza, né? As letras, né? A temática dessa banda. Mas não vingou, hein? Não sei nem por que acabou, que fim que levou, se a gente chegou a registrar alguma coisa e tal. E lá por volta final de 98, início de 99, a gente começou a frequentar, tocar nos eventos do MAP, né? Lá no Campinho, que era o Centro de Cultura Proletária, que o MAP, que era um espaço comunista, mas que o MAP fazia várias atividades lá, tinha uma parceria lá, né? E aí vinha tocar várias bandas, tudo quanto era canto do Brasil, assim, do MAP, assim, né? Ou relacionado ao MAP, assim, né? E também era uma época que eu frequentava muito o CELIP, né? E que era o Centro de Estudos Libertários de Bel Pérez. Então, assim, que era uma questão até que eu coloquei no zine, né? Que eu não me entendia como anarco-punk, né? Mas era meio que tido como, por causa dessa coisa da anarquia, né? Do anarquismo, né? Então eu frequentava muito esse e-mail. As galera naquela época tinham, tipo, que não era anarco-punk, tinha um preconceito, né? Com os anarco-punk. Muita galera era anarquista, mas não se assumia como anarco-punk, se assumia como punk anarquista. Tinha esse diferencial, né? E eu tava meio nessa onda aí também, não queria me assumir como anarco-punk, mas ficava meio que entendido que era, né? Porque eu tava participando lá das atividades, né? Desse pessoal e no CELIP também, né? Que era um espaço muito massa, assim, pra pegar informação, né? Eu não era ativista do movimento anarquista, militava pelo anarquismo, né? Mas eu gostava das informações, né? Pegava informação de tudo quanto é que era canto do mundo, né? E o CELIP era um espaço anarquista, né? Um Centro de Estudos Libertário de Alperes, né? Na época que eu comecei já era esse nome, né? Eu comecei a frequentar lá, né? Mas antes era CEL, né? E aí depois que o Ideal Pérez morreu, passou a ser o Centro de Estudos Libertários Ideal Pérez, que era lá no infix da UFRJ, né? Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, acho que é isso, da UFRJ. E era todas as terças-feiras, que de 6 às 10 da noite, 7 às 10 da noite, era um negocinho assim. Era bem massa, muita, muita informação, e o Xerox de graça lá na universidade, né? De vez em quando rolava umas festinhas, convidavam a gente, né, pra ir. Nessa época também eu participei da Resistência Popular, que era uma organização libertária, né, que rolava na época, assim, em vários lugares do Brasil, de militância social, de inserção social, né, aqui no Rio, que o pessoal fazia muito era pré-vestibular para negros e carentes, né, mas eu, como não tinha nada de formação dessas coisas aí de estudo, eu só dava um apoio, né, participava lá das reuniões e tal, contribuía com alguma coisa, né, e tal, mas não fazia nada, assim, militava mesmo no agulho. Eu gostava de ir nas reuniões, trocar ideia com a galera, a contribuir com alguma coisa, mas era isso, né? E sempre tinha um punk frequentando lá o Celipe, né? Vinha gente de outros países, né? Aí essa época também eu comecei a frequentar muitas manifestações, né? E ia viajar para outros estados nos ônibus, né, das manifestações, né, e aí trombar muitos punk nas manifestações, né, rolava até encontros, assim, dentro das manifestações, né, tanto punk que ia às vezes, né, as manifestações mais emblemáticas que eu me lembro, assim, no final de 99, início dos 2000, foi de a Marcha dos 100 mil em Brasília, que colou muito punk, fizemos até uma manifestação à parte, assim, e foi muito da hora, os punk saiu até no jornal, né? Eu, se eu não me engano, apareceu uma foto minha também no jornal O Globo e tal. O pessoal jogando coco na polícia, tá ligado? Jogando várias paradas lá, enquanto lá os esquerdistas lá, os pessoal lá dos movimentos sociais fazendo aquele bagulho lá que faz carnaval, aqueles carros, como é que fala? E fugiu agora o nome, que é esse carro lá, de carro trio elétrico, fazendo trio elétrico, festa, né, na manifestação, enquanto o pau comendo lá, e os caras fazendo festa. O único movimento sério lá na manifestação mesmo era os punk, anarquista e o MST, tá ligado, que tava fazendo alguma coisa mesmo, e o pessoal indígena, né, mas o resto era festa, estavam fazendo festa, né, e essa marcha foi muita gente, supostamente era pra ter 100 mil, eu não sei se chegou a esse texto não, mas o nome da manifestação era Marcha dos 100 mil. Foi bem da hora, o rolê foi muito da hora, né? Ônibus de graça pra ir e voltar, né? E tal, e aí foi punk tudo quanto é lugar do Brasil. Depois, um pouco tempo depois, em 2000, teve a dos 500 anos em Porto Seguro. Essa foi caótica, porque foi 3, 4 dias acampado no meio do mato, né? Perto da aldeia indígena, e aí foi gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Esse foi muito, aí tinha até helicóptero do exército que sobrou voando o bagulho com metralhadoras, o acampamento, e aí... Pô, foi caótica essa daí, mas foi da hora ao mesmo tempo, assim. Foi sofrido, mas foi da hora. Foi, rolou muita troca massa, tá ligado? Muita gente, tá ligado? Mas o dia da manifestação mesmo, que foi o último dia antes de vir embora, né? Assim, foi uma manifestação grande, né? Aí o pau quebrou lá, a polícia massacrou o povo lá, né? Foi assim, essa parte foi meio horrível, né? Foi triste pra caramba. Mas tudo isso, essas perspectivas, foi me dando várias coisas para criar outras coisas. E aí eu fui, né, pensando, e aí esse último número de dia de protestar, eu já tava mudando as perspectivas de várias coisas, né? Eu já tava também conhecendo outras galeras, outras perspectivas, outros punks, né? Além do Rio de Janeiro, né? E com outras perspectivas, a galera punk milista, punk hardcore, hall punk, né? Foi abrangendo, a galera crush, né? Foi abrangendo o pessoal de ocupação, né? Outros anarcopunks fora do Rio de Janeiro, né? E foi muito massa, assim, né? E aí, depois disso, eu comecei a viajar, né? Aí bastante para vários lugares, né? Aí fui para o interior de São Paulo e tal. E aí comecei a colar em rolê de ocupação. E aí daí depois eu comecei a produzir outros zines. Que aí esses outros zines fica para um próximo programa, né? Eu vou falar sobre outros zines, provavelmente o próximo zine meu devo falar, e aí vou aí no caso, no momento acho que foi isso mesmo, que tudo que culminou nesse zine aí foi até esse momento, foi isso aí, né? O zine poderia ter muito mais coisa, né? Mas naquela época eu não consegui transportar tudo isso pro papel, né? Então foi um zine bem simples, né? Mas depois com o tempo foi rolando em outros zines, né? Então, inclusive tem um zine muito, muito bom, que é um zine de um rolê de BR, assim, que eu passei um perrengue, eu vou, esse vai dar um tempo, vai dar um tema bem legal. Vai ser... Esse daí é massa. Uma galera curte esse daí. Então, no mais, é isso. Eu fico por aqui e... vou lançar mais uns sons aí, e aí fica pro próximo programa. Espero que role o próximo programa. Valeu. I sistema, dom informado, destruiremos o sistema, dom informado, destruiremos o sistema. Bandas que rolaram no programa: Moderato, Lichterhoom, Chaos, Hiatus, Ausrotten, CFDL, Fliesenlice, Resist, o Pride Citizen, Atentado Violento, MPO, Subatitude e RNS.